Sabadão hoje é nosso, hein, velho? É, hoje é dia de trombar com os camaradas lá. Ixi, um barulho, Deus. Tá certo. A casa do rap hoje vai estar aquilo tudo. Show com Celso Moretti, Julgamento, é, SOS Periferia. Cara violento. Ah, e aí? Vamos sair fora? Vambora, hein? Vambora. Pensa, mãe. Bom, tá na hora, eu tô saindo fora. A noite vai ser boa, não tenho hora de voltar. Eu não vou sozinho, meus compadres estão comigo, mãe. Fica na manhã, não quero te preocupar. É como o meu lar, onde vou é o lugar. Ali todos se reúnem pra curtir um som no talo. Saiba que não rola treta, o lugar é de consciência. Lá eu não me calo, falo, é um eco mal. Onde vou, minha família é mais que unida. Os caras lá é tipo eu, também arriscam uma rima. Chego chegando, me acomodo fácil. Eu tô à vontade, aqui só tem chegado. As horas vêm e vão, o clima é bom, tempo passa rápido. Delay é meu segundo. Lá. A casa do rap já abriu as suas portas pra quem quiser entrar. Tô saindo fora, não tenho hora de voltar. A casa do rap com certeza é o meu lugar. Não perco o clima, faço uma rima que deixa pra cima os mano e as mina. Não tenho hora de voltar. Na casa do rap você fica à vontade como um coração de mãe. Sempre cabe mais um compadre. Pra quem quiser entrar, a porta está aberta. Se quer ouvir somente a verdade, você entrou na porta certa. Debaixo desse teto ninguém fica calado. Desabafa, se expressa em cima de um batuque pesado. Que levanta o astral de toda a família. E chama a atenção de quem assimila a nossa poesia. Todos meus irmãos com as mãos pra cima. Assoviando, batendo palma no final de cada rima. Por isso a casa do rap vem crescendo a cada dia. Porque os caras contribuem pra sua melhoria. E hoje em dia a mesma se encontra mobiliada com microfone, toca discos e paredes grafitadas. Não se acanhe, companheiro, chega pra cá. Essa porta está aberta, é pra quem quiser entrar. Tô saindo fora, não tenho hora de voltar. De voltar. A casa do rap com certeza é o meu lugar. Não perco o clima, faço uma rima que deixa pra cima os mano e as mina. Não tenho hora de voltar. Aí. A noite de hoje tem um tema. Lá na faixa tá escrito assim: conspiração contra o sistema que exclui o povo preto. Sistema que promove o preconceito. Sistema que tem seu louco com a droga e apoia o sorriso de um enquanto o outro chora. Não chora, tente outra reação. A casa do rap, meu irmão, é o lugar dos que não foram derrotados. O vocabulário é pesado, mas sou verdadeiro. Eu não minto pra mim mesmo. Sou preto, insatisfeito, vai decidido a romper limites. Casa do rap é só o início do revide. O grito de revolta na multidão. A verdade que sobrevive à ilusão. Apenas um quinto da reação total. É pequeno na verdade, mas de força sem igual. E lá o movimento cresce e não morre. Casa do rap, a casa do hip hop. É lá que os meus irmãos sempre se reúnem. É lá que as nossas ideias se fundem. E pode crer, eu tô indo pra lá. A casa do rap já abriu as suas portas pra quem quiser entrar. Saindo fora, não tenho hora de voltar. De voltar. A casa do rap com certeza é o meu lugar. Não perco o clima, faço uma rima que deixa pra cima os mano e as mina. Não tenho hora de voltar. Tô saindo fora, não tenho hora de voltar. De voltar. A casa do rap com certeza é o meu lugar. Faço uma rima que deixa pra cima os mano e as mina. Não tenho hora de voltar.